Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você se valoriza ao mesmo tanto que deseja ser valorizado pelos outros, ou na mesma proporção que te valorizam? De quais situações você consegue abrir mão e do que não consegue? Que ganhos tem tido ao se maltratar e vitimizar demais? Já parou para pensar no tempo que você perde ao reclamar de coisas que ainda não tem em detrimento daquelas que já tem? Tenha interesse em você, na pessoa que se tornou, nas escolhas que fez e nas consequências de cada ato seu. Seja o único responsável por sua própria história e não deixe ninguém escolher algo por você. Entenda de uma vez por todas que seu destino está em suas próprias mãos e não na de mais ninguém. Seja o caminho que você mesmo escolheu e não abra mão disso por ninguém. Os obstáculos servem de degraus para novas trilhas mais desafiadoras. A vida tem seus percalços, mas no final sempre há a recompensa de um bom trabalho feito. E já que todos teremos um encontro com a morte no final, o que é inevitável, por que não nos permitirmos viver aquilo que queremos sem nos prendermos às amarras sociais? Cumprimos deveres, mas também precisamos garantir os nossos direitos. Então, viva de modo que quando pensar no seu fim, sentirá que valeu a pena cada escolha. Tente não se arrepender de nada ao pensar na sua morte. Tente sorrir de alegria ao pensar no seu fim. Só assim estará realmente certo de que suas escolhas são as mais acertadas hoje. Como você supera seus desafios diários? Sorrindo ou com pesar? O que prepondera? Avalie isso e se a resposta for negativa, mude o que for preciso e não perca mais tempo. Seja a vontade da mudança que você quer ver acontecer na sua vida. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.